som. E aí, rapaziada do Gama? Som. Vamos lá então, rapidinho aí, meu. Conspiração Rap tá na área. Vamos fazer barulho como nessa é porra aí! É nóis! Quero ouvir! Quero ouvir! É bicho solto, nego! É bicho solto, nego! Quero ouvir! Quero ouvir! Estou mal, estou. Vamos! Vamos! Vamos, sambão! Vamos! Pra quê? Pra fumar! Quero ver! Quero ver a fumaça no ar! Pra quê? Pra fumar. Quero ver. Quero ver a fumaça no ar. E aí, Marquinhos? Essa história é de mais um moleque. É bicho solto, nego. É bicho solto, nego. Vou dizer, eu bicho solto da quebrada. O bandidão aqui da área. O crime é cabuloso, a regra aqui é bala. Vai crescendo, se envolvendo por um bode. Olha o veneno. O cara vem pra mim, é fome. Então se liga e vai vendo. Conselho, não adianta, nem se liga. Nem se manca, eu tô molada aí contigo. Então segura, seu pilantra. Todo dia agoniado, rupinado. Até umas horas, o bicho solto da quebrada. Droga. Os canas tão na cola, véi, a casa vai cair. Se liga na ideia, véi, sai fora daí. Bicho solto, escapou, eu tô limpo, seu doutor. Essa porra aqui pra mim, véi, de nada adiantou. Bicho solto na quebrada, cola com os camarada. E todo dia tá assim, só na brisa da marapa. Quero ouvir, quero ouvir. Não importa, eu sou mais um à procura de um brau. Pra fumar, quero ver a fumaça do ar. Pra quê? Pra fumar, quero ver a fumaça no ar. E aí, Marquinhos? E o bicho solto, então vai. Voltou pro crime, então vai. E o bicho solto, então vai. Eu vou dizer, crime. De cabeça voltou pro crime, bicho solto. Vai que vai. É cadeia o caixão, nem dá pra voltar atrás. É meu chegado, culpado e é meu colado. Lá na Santa Sul é só mais um aliado. É, eu tô ligado que o clima é de tensão. Tá de volta a agonia, tá de volta a função. Se adiantando, culpado se levantou. Agora tá fortinho e é chamado de doutor. Pera aí, seu doutor, para com isso. Tá famoso na quebrada, cheio de guerra, olha os cabritos. Não jogou no bilhar, bancava a mulherada. Considerada que o bicho solto da quebrada. 1, 2, 1, 5, 7. Polita tá puxada de manhã, eu trombei com ele, bota um. Vamos, e dou a bola, diz. Diz, e dou a bola, diz. Estou mal, só na brisa. Estou mal, só na brisa. E dou a bola, vamos, e dou a prensa. Diz, e dou a bola, vamos, e dou a prensa. Estou mal, só na brisa. Estou mal. Aí, parceiro, é o seguinte. A vida do crime é dois caminhos, cadeia ou caixão. Bicho solto só foi mais um que o crime foi levado. Vou dizer, e aí, dona Sônia? Ó, quem diria, seu parceiro foi pro saco. Vendo tudo aquilo, ele ficou mais revoltado. Trombou com o camarada, é treta das antigas e conseguiu passar em branco. Salvou a sua vida, tava até de boa, parecia regenerado. Mas o crime é o crime, maloqueiro, eu tô ligado. E se envolveu no 5-7, puta latrocínio. Dentro da carreta, bicho solto e dois bandidos. Os homens tão na cola, é correria, desespero. Bicho solto, cabuloso, começou a sentar o dedo. E bala vai, e bala vem. Pra ele tudo bem, se apavorou antes da hora e sentou bala no refém. Eu vi de perto, maluco, presenciei. Carai, que bagaceira que os cana fez com os três. Bicho solto e dois bandidos, era uma vez. Quero ouvir, quero ouvir. Estou mal, estou. Pra quê? Pra fumar. Quero ver. Quero ver a fumaça no ar. Estou mal. Estou ruim. Não importa, eu sou mal. Quero ouvir. Pra fumar. Eu pergunto e vocês quero respondem. Ver a vamos no lá. Ar. E digam ho! E digam ho! Rap nacional. Conspiração. E digam ho! E digam ho! Rap nacional! Rap nacional! Conspiração! Conspiração! Assim que é.